misericórdia, Senhor, na tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, purifica minha verdade. Lava-me, Senhor, com teu amor, renova o meu ser, que eu possa ver tua face em ti, sempre viver. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito seguro, torna a dar-me a alegria da salvação, que eu louve a ti com gratidão. Contra ti eu pequei, meu pecado está aqui, mas sei que em ti há perdão e posso me redimir. Esconde os meus falhos, apaga a iniquidade, que eu possa ensinar ao mundo teus caminhos de verdade. Cria em ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito seguro, torna a dar-me a alegria da salvação, que eu louve a ti com gratidão. Livra-me, Senhor, tristeza e do medo, que minha língua exalte o teu poder. Um coração quebrantado é o que anseio, em tua presença venho me render. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito seguro, torna a dar-me a alegria da salvação, que eu louve a ti com gratidão. Abençoa, Senhor, a Sião com tua luz, edifica os muros e guarda nossa cruz. Com um coração contrito eu venho a ti, Senhor.